Santo Saneamento 4102, 30 horas, agora. C54, siga ainda no processo para ver se lá, sempre a gente tem ideia de bom voo. Obrigado, boa tarde. Sara 2526, passa nível de voo 170, chama centro em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 3. Autorizada a linha de colapso na 0, vento 090 graus, 179. A linha de colapso em 254. Sim, controle. E agora 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Via saída da OPA no nível 360. Daniel 360, pode valer, senhor? Autorizado valido, o Xanem 6254. Sim, 6254. Alinhado, pronto pro táxi, cópia. Eu tô verificando o seu túnel, a situação do CHG, caso deseje, pode estar aqui lentamente aguardando instruções. Está na parte da autoridade, não é isso? Fica o seu critério inicial, táxi lentamente, aguarda instruções. Instante, estou coordenando o seu plano de ajuda ao centro do Recife. Caso deseje taxiar lentamente, fica a seu critério. A radar dessa vez chegar na Mari para o nível 050. É a Costa Rui Mari inicialmente, o número 3 na aproximação. Sete passa 160, chama o centro. 1260, retorna 1288. 260-288, boa noite, 67, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, boa noite, 255, passando 1170, restrito 1160, cadê o contato com o centro? 1255, a senhora identificação dessa via chegada a Banff para o nível de voo 060, vigilante. 060, via Banff, 1255. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, cruzando 165, reduzido ao 110, ciente da informação Índia. Passarelo 2230, contato radar, dessa via chegada a Amman, dessa via chegada a Amman, para 4.000 pés, que ainda não, no 090. Para 4.000 pés, 1.010 no ajuste, possibilidade de voarmos a posição Duna? Rui Toque da presente. Positivo, muito obrigado, Toque. Que chamou? Turim de Gilete, prossiga. Turim de Gilete, agora um minuto para cópia. A informação, recebo a transmissão com a intensidade 5, porém 42. Passando Romeu, prossiga. Para Juiz de Fora, prepara a CDD, aguarde cópia, Papatango Romeu. É o Lady Rumi. Aí, Dodoré, aguarde cópia, Papatango Romeu. Plano 32, 16, decola zona 5, controle Salvador, 11935. 935, boa tarde. Boa tarde, TAM 3206, decolou na frescura. 3206, contato radar, suba via, saída MOMO, para o nível de voo 370. 370 via, quando possível, qualquer projeto que tenha. E aguarde. Na escuta. Caru no 1000, decola da 17, direita, Xé, controle 1935, 0160. Turinho Juliette, acione e chame 1895 para o táxi, ajuste 1010, no Brasil. Estamos coordenando com o centro, seu plano, pois o CHG não havia sido emitida para o centro. Plano ainda estava para Porto Seguro. Porém, já foi feita a devida correção. Vai só mais um minuto, por gentileza. Dessa via chegada 10 para 4000, que é NH 1010. Via chegada para 4000, na ponta. Chanel 6254, vai passar o 90, chama 101251, na alterna 128, decimal 3. 251203, ó. Saída do 2230, após toque, completa a chegada a man. Desça para 2000, QNH 1090, informe localizador, livre LS, pista 90. Positivo, prosseguindo após toque no ILS, está liberado, 2000 pés descida, reportaremos estabilizado. Delta Fox, segurando o corredor Axé, aguarde 4. Delta 5. Cinco, redução para 220 mais. Cruzendo, 1, 2, 3. Chanel 6226, desça e mantenha 3000 pés, QNH 1090, missão redução para 2209. 220, 1010, pode confirmar a altitude autorizada para o 6226? Altitude de 3000, QNH 1090. 3000 por 1010. Golo 255, vetoração para sequenciamento, curva direita, vou na proa 230, limitado pela magnética 1190 do MDD Simbra. Desça e mantenha 4000 pés, que ainda dá 1090. Vetoração direita 230, limitado 110 Simbra, 1925. Trolle, poderia coordenar a proa de Scrooge para o 3206? Geração, tá 3206. Chanel 226, vetor para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite localizador. Esquerda 020, limite lote, 6226. Vitória Lilete, autoridade táxi via Oscar, reporta a espera. Autoridade Oscar, reporta a espera. Só mais um minuto, por gentileza, estamos coordenando aqui com o centro. Aproxa, né, 626. 626 para o localizador, curva à direita, para 070, desça 2000 e ponto estabilizado. 70-2000 vai formar 626. Meu até o Golf, controle. Meu até o Golf, controle. Mateu 40, 255? Tendo 40, 255. Fui LS, o passageiro das 230. Passageiro do 2230, complete final de LS, chama a torre 1895. Para informação, tem helicóptero nas proximidades de Simbra. Mantendo 500 pés, não vai ter frio com aproximação. Tá ótimo, muito obrigado, torre 11895, tenha uma boa tarde, bom trabalho. Vou direto para ti, chame agora o centro, na frequência 12685, alterna 12545. Em Monte Claro, autorizado uma centena, decola da pista 10, primeira curva à direita, contra o perfil da saída Coral, após Coral, direto. Controle 1992-35, transporta 5553. Reduzindo a guarda, 6226. O Gol 1255 para o localizador, curva à esquerda, na proa 120, forma estabilizada, desça 2000, QNH 1090. 1090 de QNH para 2000, curva 120 para o VLS, obrigado. 895 para ingresso, ajuste no 010, bom voo. Você está em posição, mantém a posição aguardando. Eu já tenho duas aeronaves que estão confiáveis para a pouso. Passarinho 2230, boa tarde, torre em Salvador. Passando marcador externo, baixar para lá. Passarinho 2230, autorizado pouso, estilo 0090 graus, 209. Autorizado pouso, grato, 2230. Jet Fox, nível 430. Decola da pista 97, contra o perfil da saída da El, Leda, após Leda voa Irume, em Irume intercepta até November 857 e segue conforme a rota do plano. Controle Salvador 1199-35, transponda 5053. Boa tarde, continua a aproximação, informarei que está ali. A número 12, número 1 está 4 milhas de cabeceira. Gente, 6226. Pastor, no mês de formação, você tem a terceira aeronave, tá? Tá um bom objeto sequenciado, estimado para decolagem após a terceira que pousa. Três aeronaves sequenciadas para pouso, só para o senhor ter uma previsão. Estimado de decolagem após o terceiro pouso. Geral 05, prossiga.

Whisky, desça para 1500 pés, canalão 1090, vou direto rotatória. 1090, direto rotatória, no 1500 pés, Oscar Whisky. Você está bem, você. Quando a linha da camisa está apurando o decolagem. Fecha. Chama 141, não compete final ILS, torno no 895. 895. Oi, Salvador, boa tarde, eu chamo 641, ILS 73. 641, boa tarde, continua a aproximação, falarei que está livre. Mas já está livre, 641. Estou no meio, alinhado, tem livre decolagem, está 10, tem 090 graus, 199. Decolagem vai todo no meio. É Delta Fox, está pronto a decolagem? Delta Fox, autorizado a decolagem, está no 7, 090 graus, 189. Pesado, né, que é o Juliette. Xané 6141, informo o seu helicóptero seguindo o pouso 44 à esquerda do seu eixo, sem interferência. Já está na condição final. 6141, sim. Já autorizado, lembra? Mantenha no sétimo. Delta Fox, decolar 233, controle 1 no 9, decimal 35. 935, Fox. Xené 6141, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 189. Autorizado pouso, Xené 6141. 135, informe o localizador. 935, informe o localizador, Xené 935. 935, entra Delta Fox na sua escuta. Delta Fox, correu da Xena, meu pé, já pode falar da barra. Sim, está autorizado a ascensão para 4,5, senhor, comprou a direta para Siri. Autorizado direto, porém ainda mantém meu pé da base da ascensão. Ativa direto, mas mantém meu pé, guarda a ascensão, é Delta Fox. Xena 6320, contato com radar, desça via chegada Mari para nível 050. 050 na Mari. Valeu, tá uma bomba de trocada e está avançando sobrevoo no BR-510, nas coisas. Excelente, mantém a regra de voo visual, para informação tem helicóptero Romeo 44 próximo daquela região, fique atento. Dentro do mesmo, vai manter contato lateral até uma bomba. Pajão no meio, controle 1 no 9, desse 435. 1935, paixão no meia. Controle, paixão no meia. 3 colapso colapsos no 7, 0090 graus, 179. Pode sair da coral, paixão no meia. Solos 35, direita solo 21, décima 1. Direita 21, é ótimo. Fala, Matheus, mulher. Pega com o Juliette, decolagem 36, controle 1 no 9, décima 35. Matheus, mulher. Você tá de Corona, chega via Alfa, Juliette, porta meia dúzia. Juliette, via Alfa. Plataforte está livre, ascensão 045. Ascensão 045, vai para a plataforte. Boa tarde, Michael, meu Vitor. Vento agora 080 graus com 20 nós. Intenção decolada pista 17 ou 35? 17. Seu nível que segue para feira? Nível 080, da colada pista 197, primeira curva à esquerda, segue no perfil da MOMA, após MOMA direto vira. Controle 199, decimal 35, responda 0277. MOMA, mantendo 510, não vai interferir nessa aproximação. Crescente, leva para 2000 para o 9009, tem que mostrar. Michael, meu Vitor, qual o pátio que se encontra? Quanto sua borda e a autonomia? Autonomia, 2 horas, 4 na borda. Chama a torre para acionar, 1009. Torre é o parênteses 895. Bom. Tango Eco Delta Fox, quando possível, estimar de pouso em Siri. Copiado na 5500. Gentileza. Vamos recordar, seu portão é para acabar de mudar para o portão 8. Siga frente ao portão 8. Acabou de me ligar pedindo para olhar para o 8, só um minuto. Ok. Está estabilizado em LF 6315. Vou chamar 6315, completa final, chama a torre 118, decimal 95, uma pouso. 95, obrigado. Copiado. A 6316, tá na final ILS, baixado pra lá. O Lovegas Quiz, que só 3 metros era pela direita, é um Eco, está mais de 200 nós a 7 milhas da 2110. November Oscar Whisky, iniciando 360 pela direita. Chanel 6315, autorizado pouso, pressiono 0, vento 090 graus, 189. Livre pouso, 6315, obrigado. Estou considerando o pouso no 552, é voo. 5, está pronto, cópia? Sim, eu consigo, está 3, 2, 3, 3. Para Guarulhos, 340 autorizado, decolando a pista 190. saída da El, Leda, traseira é ótima. Interceptando informe do Luna 0, fica até na Alfa Inibiraí. Após conforme a rota, controle 199 do sinal 35, trastando 5050. Autorizado Guarulhos, Liga 340, de Guarulhos 10, Andaiu, Liga Motiva. Aerovia 310 até Papa Alfa Índia. Controle Salvador 1935 e o transponder 5050, 3205. Correto, 3205, quem para precisar aqui, senhora? Chamado. Papa Romeu, November, Romeu, November. Fala. Romeu, November, na escuta do solo. Papa Romeo, November Oscar, está visual com a Avianca na final da 1-0. Eu acho que o Whisky continua em final no 7 com a Maripistaria. Sim, final da 1-7, aguardando autorização, Oscar Whisky. O chamamento é 320, como recebe? Sente. Papá Tango Romeu. Papá Tango Romeu. Espera da 1-7 e Papá Tango Romeu. Eu ouvi a sua situação na minha muito boa tarde. Está na época. Novembro, Romeu, novembro, eu vou lhe chamando. Aí tem sendo agora a pistão no 0 ou no 7? Você não sabe que se encontra? Autorizado para Serra Bravo Bravo Hotel, nível 340, na corrida pista 1-0, primeira curva direita, saída agora, após a bora leste, após a leste, conforme rota. Controle 119 decimal 35, trastando 5563. November Romeu November, Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu. Arbor, após Arbor, agora Elefa, e após Elefa seguirá para a forma rota do plano de voo. O TG, Norte e assim conforme. A frequência do controle é 119, decimal 35. E o transpondo 5563. Correto, novembro, Romeu, novembro, quantos a bordo e autonomia? Eu novembro, com 5 a bordo, chama a torre para funcionamento 1895 a frequência. Ajuste no 019. Qual o Chanel 63 no tempo? Segue que está sendo importado. Juliana Juliette, portão 5, Chanel. Fala passarela 223. Juliana Juliette. Passarela 2230, pronto, conta? Já no 1-0 para a vitória da conquista, decorando a pista 1-0, primeira curva direita, saída a bora, após a bora elefa, controle 119 decimal 35, traçando 5-0 no 4. Até o Romeu autorizado em Golpes 37, 2090 graus, 19 México. Na frequência 193995. Boa tarde, 2090 graus, 182, autorizado pouso, pista no zero. Pouso no zero, mas zero. Comandante Romeu, decolagem 48, controle 1 no 9.35. 9.35, Romeu. Vai com o meu vídeo autorizado, Lema. Tem um 7 agora próximo. Lá o M1 que segue a aeronave da detecção na pista. Taxi até o TAD 4, após a pista ali. Meu papai Tango Romeu, com a carga da decolagem, sobre a via saída da EL para nível 430. Sobre via saída da EL para o 430, para o Paternal Abel. Botar a sala controlada até o negócio. Autorizado a colapso pelo 7, 2090 graus e 1.80. Senhor, quem chamou? Boa tarde, eu vou no 256 para Natal. Vou no 256 sem abrir, sem agosto, só um minuto que eu prepare a saída da PUCA. PUCA. Boa tarde, Chinelinha 320, siga via Alfa, Porto Alegre, Alfa. Alfa. Sim, valeu, companheiro, até a próxima. Boa tarde, Papa, mais uma vez, transfere. passada da máquina movida, contato radar em decolagem, suba para nível 080 na perda mão. 080, tá livre da restrição de 3000? Assim é, Mike Romovita. Vindo da restrição, na mão pro 080, graças. Então, assim possível que é autorizado do destino. Meu nome é autorizado cruzar a 17, que é a Catec Mike Lima, a Lima solo 2019. Já 3144, cancelada a restrição em fato, você para 3000 para os ajustes 1009. 3000-1009, 3144. Fora de solo, vento 090 graus, 209, guardião 05. Por 1964, reduz velocidade para 2309, desce para nível 050. Desce para 050, reduz 2309. Decolagem 5-4, controle 1-9, 2-4-3-5, guarda 05. 9-3-5, guarda. Romeu, Sapá, Tango Romeu, chame Centro Recife, na frequência 1-2-5, décima 1, na perna 1-2-8, décima 3. Aguarde a saída do apoio da tanque para o pushback após frisar o ingresso. Guardião 05, prefiro. Decolou de Salvador, desceu a litoral, depois o CAB, centro administrativo. Tudo, nós encontrei. Pela na minha escuta. Guardião, guardião. Controle Salvador, boa tarde, azul 41, 16, centro de informação Juliette. Mari. Azul 41, 16, aguarde. Centros 144, desça para 2, repórter autorizado no procedimento LS, que foi pista no 0, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, 3144. 3-1964, desça para 3, repórter ajuste 1009. 3000 com 1009, 1964. Azul 4116, sua identificação, desça investigada na área para nível 050, ajuste 1009. Via 050, na chegada Mari, com ajuste de nós, 4-1. Assim que informa o tráfego na região do Cabula, mantendo 500 países, Mike Jolete Romeu. Descendo o braço no Cabula, é nas propriedades do Cabo e para o Pouso. Controle, boa tarde. Eu vou 2008, informação do UTR, ponto ideal de tiro. Ajuste 1000, perdão. 9 e ainda, postado no dado de informação, 3205. Chama 320, tem um jato de pequeno porte que segue atrás do TAM, aguarde as passagens mesmo também. 2256, pronto, cópia? Pronto, cópia. 3J, Serra Bravo, Serra Golfo, nível 370, Jones Ramos 110, decola da pista 10, saída Puca, transição Zipar, controle 1-9-9-9-3-5, transponda 5065. Autorizado, São Paulo da Mara, 3-7-0, Apesulou 1-0, pista 10, Pucas de Paz. 1-9. 19355065065 Transponder, voo 1256. Correto, 1256, para você ver que é só realmente. Chamará, obrigado. Para nível 060. Grande marcha, descendo para 060, voo 2008. Na 3144, chame por mim, frequência 118, decimal 95. 95, ó. Zero 5, precisa? Chegou com o CAB para pouso. Mais um 05, frequência livre. Livre, grava o guardião. Gol 1964, deixa para 2000, pode utilizar o final do procedimento LS, Oxo, pistola 0, repete estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, 9.64. Pouso, está 3.1.94. 0.9.1.9.4. Chega 3.1.6, controle. Escreve o tarefa errado, 61 milhas do Oeste de Salvador, controle LES na frequência 120.1. Estou reduzindo o gol 964. A papa está mais que uma levita, controle? Segundo, fazendo para o presente de ação ações. E da presente já cancela da sucessão. Micronovita, confirma o nível. Batendo, vai bater o zero, certo? Só agora também, 2 minutos de alta. Micronovita, plano notificado 1600, mantendo nível 065, confirma o chamado para pouso. 065, última pouso ao 06. Eu confirmo, era manter o 075? 06. Sim. No ILS, gol 964. ILS 64, chame o na frequência 168, decimal 95. Boa. Torre Salvador, gol 964, passo estando. 964, número 2, número 1, tá uma milha de cabeceira, só uma lepista aí. É, passo. Agora está mais com o meu Vitor, autorizado de subir até 4.500 pés, a 10, distrito 0. Ok, ainda mantém a sua escuta ou já posso coordenar mais? Agora o meu Vitor até 4.0 mil instalador, mantém a minha escuta. Da recepção em ETAP, autorizado em LF, o azul 4116. 008, desça para 4.000 pés, ajuste 1009. Para 4.009, 2008. Estivo livre, pouso com 9.600. Alfa, Juliette, Portão 9, tá 3144. Alfa, Juliette, para Portão 9. Doutor 5, autorizado, leva manter o destino 0. Mantenho no 0, 3875. Sola 03, direita Sola 201. Direita 201, boa. Continuação na meta, 0, mantendo 103. Boa tarde, Dono 964, Cisranga, na taxa 643. Dono 964, siga via Alfa, Juliette, Portão 10. Diagnóstico de Salvador, serviço radar encerrado, para serviço de formação de voo e alerta, controle X na frequência 1.2.85, alternando 1.25.45. Puxa, aguarde para iniciar o bucho. Fala minha quarta, tem condição de agilizar o ataque? Primeiro ataque, tá? Porta livre, frente Juliette, portão 10. Mais progressiva? Oceane, código 0166. 0166, vai ser mais pequeno de terra, vai por distância, não apagou mais. Não apagou mais, quanto por 6 metros para pouso? 05, decolar 05, controle 1, normal, decimal 35. 19, 35, 3, 8, 0, 5, boa tarde. Verdade, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 0. 4, 1, 9, 4, 1, 9, 6, sendo torre na frequência 1, 9, 8, decimal 9, 5. Torre 1, 1, 8, decimal 9, 5, 4, 1, 9, 6, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, Stan 3805, 1800 na Dael, Motiva. 4805, contato radar, decolagem, segundo via da Dael para nível 340. Via para o 340, Stan 3805. 2008, desça para 2000 pés, autoridade final de segmento LS, X-ray, pistola 0, repé estabilizado. Para 2000, autorizado X-ray, formaria estabilizado, voo 2008.